Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria ler e comentar brevemente esse textinho que eu coloquei aí no site, com o título Fugindo da Filosofia, mas também analisar brevemente esse debate que houve na USP sobre o título de Ascensão do Conservadorismo. Mas, antes de tudo, eu queria lembrar vocês aqui uma frase do José Bonifácio, que o Silvio Grimaldo acabou de me mandar, e que, de certo modo, constitui para nós, se você pensar bem, aquilo é a solução de todos os problemas, né? A frase é a seguinte: ele diz, os brasileiros mostram altivez nas baixezas, amor próprio nas bagatelas e obstinação em puerilidades. Essa é a coisa mais verdadeira que eu já li a respeito, né, do caráter brasileiro, se é que se pode falar de um caráter nacional. É difícil falar de um caráter nacional, mas em todos os grupos sociais que eu observei, sem excluir o nosso, este é, sobretudo, o problema. Né? E você vê que isso já é assim desde o início do século XIX. E com o tempo só tende a piorar, na medida em que, vamos dizer, os dados, valores, símbolos fundamentais da civilização não penetraram profundamente no Brasil, incluindo o cristianismo. Como já observava o Papa João Paulo II, os brasileiros são cristãos no sentimento, mas não na fé. Ou seja, quer dizer, um puro cristianismo emocional. Gilberto Freire também observava que o cristianismo brasileiro constituía, sobretudo, de festas, quermesses, né, e procissões, etc., etc., e não tinha absolutamente nada a ver com a vida interior das pessoas. Então, essa espécie de superficialidade compulsiva é uma coisa que continua presente, e é justamente isso que torna o país tão vulnerável a qualquer força destrutiva que vindo do exterior tente penetrar no país e dominá-lo. Nós nunca vamos conseguir fazer nada contra isso se nós não começarmos a nos vacinar contra isso na nossa própria alma. Não é isso? Então, eu, por exemplo, eu observo a presteza, a pressa que os brasileiros, em geral, praticamente sem exceção, têm em se indignar quando sofrem qualquer pequeno dano, qualquer pequena ofensa, tá certo? Onde é aquele sentimento de profunda indignação que as pessoas ficam realmente passadas, tá certo? E não são realmente capazes de examinar o que elas próprias estão fazendo, né? Isso aí é regra geral. Quer dizer, a ideia de um exame aprofundado de consciência simplesmente não existe. Porque, vamos dizer, uma população criada nessa, como diz, nesse culto das bagatelas, né, nesse altivez nas baixezas, etc., ela não tem como fazer um exame de consciência, ela não tem perante quem. É como se você dissesse que a consciência moral dessas pessoas é o olhar dos outros. E isto é norma geral no Brasil. Eu levei mais de meio século para entender que eu também era assim, tá certo? E que não podia ser assim, né? Então, eu comecei a me colocar, vamos dizer, o que é esse problema da autoconsciência. A autoconsciência praticamente é uma coisa muito evanescente, tá certo? É muito difícil você estar vivenciando um estado e você ter consciência clara dele ao mesmo tempo. Quando você tem consciência porque a coisa já passou e você já está em outra situação, de modo que isso aí, autoconsciência, é como você tentar pegar a água, né? E, no entanto, nós sabemos que nós somos alguma coisa, que nós temos alguma forma ontológica, que nós não somos, vamos dizer, um puro fluxo. Mas nós somos tudo isso perante a eternidade. Então, sempre me retorna, né, o famoso verso do Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant l'éternité le change. Quer dizer, o indivíduo se torna na morte definitivamente aquilo que ele sempre foi. E isso é a mais perfeita imagem do juízo final, onde você já não pode mais mudar. Você foi subtraído ao fluxo das transformações e agora você tem uma forma definitiva. Num texto brilhante, o Titus Burckhardt lembra que justamente esse estado fixo é simbolizado, vamos dizer, nos seis planos da superfície que compõem o caixão de defunto. O caixão de defunto tem seis lados, esses seis então significando, vamos dizer, os seis dias da criação, porque no sétimo Deus descansa, então ali está completo. E eu insistentemente me pedia que Deus me revelasse, na medida do possível, essa minha forma completa. É claro que eu não obtive isso, mas eu obtive. Vamos dizer, muitas vezes, a imagem correta da forma em que eu estava naquele momento, a forma do meu estado, quer dizer, se eu morresse agora, certo? Quem eu seria definitivamente. Eu acho que só colocando as coisas assim é que você obtém uma imagem mais realista do que você é. Então, o homem só é alguma coisa, o indivíduo humano só é alguma coisa perante Deus. Perante os outros, ele é apenas um fluxo de impressões ainda mais evanescente do que as impressões internas que cada um tem. Quer dizer, o que eu sei dos outros é apenas um fluxo de impressões e que não é nem contínuo como o meu fluxo de impressões pessoais. São impressões que só aparecem quando a pessoa está presente ou quando eu penso nela. Então é como se fosse a impressão de uma impressão. E, no entanto, é no altar desta impressão, dessa impressão de impressão, é no altar desta, como para usar a expressão do Machado de Assis, é um sonho de uma sombra. É nesse altar que nós nos colocamos para fins de consciência moral. A nossa consciência moral é a imagem que nós supomos que outras pessoas, as quais nós não conhecemos, têm de nós. Isto é regra geral no Brasil. E isso é uma tragédia cognitiva, uma tragédia psicológica fora do comum, porque são 200 milhões de pessoas. Então, a pessoa ser religiosa ou ateia tem absolutamente nada a ver com isso, porque o indivíduo pode passar a vida rezando e ainda ser assim, porque ele não tem, vamos dizer, aquela solidão perante Deus, né? Que se compara um homem, veja, não tem ninguém mais solitário nesse aspecto do que Deus, né? Deus é sozinho, é o único, né? Então, e nós nesse sentido também, cada um de nós é único, então é só perante este perante o observador onisciente que nós somos alguma coisa. Isso é uma prática que tem que ser, na qual você tem que insistir longamente. Senão, você, sincero, você nunca será nada. Você vai ser apenas o sonho de uma sombra. Não adianta nada você ser católico, ser cristão, ser conservador. Tudo isso é bobagem, gente. Quer dizer, ser conservador não é mérito nenhum, você está entendendo? Em certas circunstâncias, se torna um mérito por ser uma alternativa melhor a uma coisa pior, que é exatamente o que acontece no Brasil. Mas, como dizia o Eugen Rosenstock, nenhuma, ele diz, eu não sei como as pessoas podem ser conservadoras ou progressistas, porque toda pessoa normal é ao mesmo tempo conservadora e progressista. E parem para examinar e perguntem assim, se é possível você ser unilateralmente conservador em tudo ou unilateralmente progressista em tudo. Seriam termos que não fariam o menor sentido. Portanto, conservador é mais, não chega a ser sequer um adjetivo, é um modo, portanto, é uma expressão quase adverbial, né? Não tem uma consistência substantiva, quer dizer, você reage conservadoramente perante certas coisas e progressivamente perante outras, é uma diferença menor, né? Na realidade dos fatos, uma diferença menor. Em certo momento pode se tornar uma coisa decisiva, tá certo? Mas o próprio fato do indivíduo se definir como conservador, você só pode ser um conservador dentro de um panorama eleitoral, me parece. Né? E o panorama eleitoral, ele não é a substância da vida, ele também é, vamos dizer, um tecido de aparências mais ou menos momentâneas, sem contar que você pode ser conservador em relação a um e progressista em relação a outro. Então, que nos Estados Unidos as pessoas discutem seriamente quem é um conservador autêntico e quem é um falso conservador, quem é semi-conservador, etc, etc. Bom, isso tem importância na tática eleitoral apenas. Tá certo? O que importa, de fato, não é se você é conservador ou progressista, mas quem você é substantivamente. E você só pode ser alguma coisa substantivamente perante quem tem substância. Quando Moisés pergunta para Deus, quem é você? E Deus respondeu, sou eu sou. Ele deu a solução de um enigma terrível. Só existe um eu no mundo, só tem um ser que pode dizer a palavra eu com plenitude. Porque nele não há alteridade, não há elementos externos. Agora, em nós, quantos elementos externos tem? Primeiro, você é composto por aquilo que você come e você expele todo dia. Isto modifica o seu estado mental, a sua conduta, etc, etc. Em segundo lugar, você tem todas as imagens e símbolos que foram se impregnando na sua mente, vindo da cultura, da educação, do meio ambiente, etc, etc. Tem todas as imagens que as outras pessoas projetam sobre você e que, de certo modo, lhe dão uma imagem reflexa de você mesmo. Tem todos os elementos hereditários que você desconhece completamente. Então, eu penso assim, você estudando o Zondi, por exemplo, você vê isso. Há muitos elementos estranhos na sua personalidade, estranhos e totalmente desconhecidos. Mas, por exemplo, se você teve um tataravô assassino, é certo? Aquela tendência assassina está dentro de você, mas ela é você pode chamar de eu, você a assume, tá certo? Não. Então, você vê que o nosso eu é mais composto de alteridade do que de outra coisa. Tá certo? Então, toda a nossa a imagem que nós temos de nós mesmos é um fluxo de impressões evanescentes. E nós não podemos dizer a palavra eu de pleno direito. Nós só dizemos por delegação, porque o eu sou nos conferiu, sob certo aspecto, vamos dizer, uma pequena capacidade de ser um eu. Né? O eu, na verdade, seria apenas, vamos dizer, a consciência plena e clara de si mesma, que assume total responsabilidade por seus atos, estados, pensamentos, sentimentos, intenções, etc, etc, etc. Só nesse momento você é efetivamente um eu, e nesse momento você está à imagem de Deus, dentro da escala pequenininha, tá certo? Quando você lê, às vezes, os escritos dos santos, né, eu não os leio muito porque eu não os aguento, porque a intensidade de autoconsciência dessas pessoas é uma coisa muito dolorosa. Né? Quando você vê São Luís de Montfort, por exemplo, tentando explicar o Rosário, né, e dizendo que ele é um sujeito tão baixo que ele nem merece fazer isso, né? Ele sabe do que ele está falando. Eu não sei, mas ele sabe. Né? Então, ele conhece a sua imagem perante o olhar de Deus. E sabe quanto essa imagem pode ser feia. Não feia em termos do juízo final. Né? No outro mundo, São Luís de Montfort está muito bonito. Né? Mas enquanto estava vivo na Terra, ele carregava toda esta herança maldita do pecado original, das tendências hereditárias, do meio social, tudo isso nós vivemos no meio disso, tá certo? E nós somos enormemente feios. Né? Então, enquanto você não está disposto a encarar esta coisa, falar de autoconsciência é perder tempo. Você não sabe quem você é apenas uma criança delirando, brincando de soldadinho de chumbo, fingindo que, né? Fingindo que você é John Wayne ou qualquer coisa assim, tá certo? Mas é tudo mentira, tá certo? Assim como também é mentira as imagens terríveis que você projeta de si mesmo na hora que você está com vergonha, por exemplo, na hora que você acha que os outros pensam algo de mal de você e você se encolhe de vergonha, tudo isso é sinceramente, é uma palhaçada. Só existe um eu efetivo, aquele que Deus está enxergando, né? E ele te mostra pedaços quando você pede. Às vezes esses pedaços são muito feios e às vezes são muito bonitos. Às vezes quando você não aguenta, né? Você vê, né? Por exemplo, eu confesso que eu já cheguei a perceber até deficiências neurológicas minhas, quando malformação cerebral mesmo, cheguei a perceber isso, o elemento hereditário. E tudo isso é muito feio, né? Daí você não aguenta, daí você pede para Deus, mas mostra que você me ama, né? E daí ele mostra uma outra coisa que você pode ser ou que está reservado para você. Então esse é o único conhecimento que existe. Agora, quando as pessoas falam de exame de consciência, elas pegam assim um formulário de... Claro, o formulário pode ajudar no começo, né? Tá certo? Fiz isso, fiz aquilo outro, né? Pode ajudar, mas a única coisa que ajuda mesmo é uma total disposição de você saber o que Deus sabe a seu respeito. E ele sabe tudo. Então ele não pode te mostrar tudo, ele só pode mostrar um pedaço de cada vez. Então, a coisa mais urgente neste país é que haja um certo grupo de pessoas dotadas de capacidade para a autoconsciência. Porque o que essas pessoas fizerem tem substância, e o que tem substância tem efeito. Eu gostaria imensamente de ser uma dessas pessoas e tenho me esforçado para isso. Estou longe de ser isso, mas eu tenho ideia de como é que se faz. Fora disso, é tudo um blá blá blá, tagarelice, tá certo? Tanto faz ser tagarelice comunista, tagarelice conservadora, tagarelice cristã. É tudo a mesma coisa. Agora, a gente passa o tempo e você espera, né, ver alguma ação humana real, substantiva, tá certo? E, sinceramente, nos últimos anos eu não tenho visto isso. Eu tenho visto muita pose, muito fingimento, sobretudo baseado na necessidade que as pessoas têm de consertar a sua autoimagem. Então, de projetar uma imagem melhor. E, com isso, o sujeito só acrescenta mais uma mentira à sua já formidável coleção de mentiras. Né? E é justamente por isto que as pessoas se tornam tão vulneráveis àquilo que os outros falam delas. Porque se eu quero consertar a minha autoimagem perante mim mesmo, então qualquer contribuição que venha de fora é bem-vinda, por assim dizer. Quer dizer, se falam bem ou mal de mim, né? Começa a se tornar uma coisa muito, muito importante. Então, eu não sou indiferente porque as pessoas falam de mim, evidentemente, mas eu sei que, em geral, elas estão tão longe da tão longe da verdade que incorrem naquele famoso provérbio árabe: se as pessoas te louvam por méritos que você não tem, elas vão acabar te acusando de defeitos que você também não tem. Então, e também tem aquele outro provérbio de que a fama é o conjunto dos equívocos em torno de um nome. Eu confirmo isso diariamente. Às vezes eu cometo algum erro e as pessoas me acusam de outro erro completamente diferente. Então, muitas vezes ao longo da vida eu menti e as pessoas tomaram a minha mentira como verdade e me acusaram precisamente disso, né? Me acusaram de fazer o que eu apenas disse. Isso acontece muitas vezes, né? Então não é que você não liga mais para essas coisas, mas você sabe qual é o peso específico que elas têm. Mas para você saber esse peso específico, bom, algo a respeito de você mesmo você tem que saber. E você só alcança saber alguma coisa se você chegar, vamos dizer, a este exame de consciência aprofundado, né? Que vai até a raiz da sua existência, quando você era pequenininho. Quando você lê nas Confissões de Santo Agostinho, por exemplo, ele se lembra dos maus pensamentos que ele tinha no bercinho, né? E um dia eu me toquei e falo, pô, mas eu preciso fazer uma revisão para saber quando é que eu comecei, porque a gente sempre parte dessa ideia de, ah, quando eu era criança eu era tão inocente, né? E depois foi a sociedade que me corrompeu. Eu digo, mas quem disse que é assim? Claro, a sociedade te corrompe, sem dúvida, mas você já traz algo, alguma semente em você. Onde está a semente do mal dentro de você? Então, é claro que é um puro idealismo eu imaginar que todos os meus alunos vão desenvolver esse nível de autoconsciência. Né? E também, mesmo com alguns dos melhores, eu tive algumas decepções horrendas, assim, de amor próprio nas bagatelas, de obstinação e puerilidade. Eu vi isso aí. Não vou sair acusando pessoas. Porque eu mesmo sou assim, eu confesso que eu sou assim. A única vantagem que eu tenho em relação a vocês é que eu nasci um pouco antes e tenho um pouco mais de experiência. Então eu já não me engano tão majestosamente assim. E tento, na medida do possível, passar alguma tecnologia, né, da sinceridade. E a única sinceridade possível é a sinceridade perante Deus. A sinceridade perante seres humanos é apenas simbólica, ela é uma vaga imagem daquilo que nós podemos dizer a Deus e que Deus diz a nós. É evidente que quando a gente fala em Deus aqui, então não estamos falando de Deus no mesmo sentido que se pode falar de Deus, por exemplo, na USP, porque Deus, para a mentalidade uspiana, é um objeto de crença. Eu digo, bom, mas eu não posso fazer tudo isso perante um objeto de crença. Um objeto de crença, que eu saiba, é algo que só existe quando eu penso nela. Um objeto de crença não pode agir sobre mim. Um objeto de crença não pode, por exemplo, me ensinar aquilo que eu não sei. Então, mas a gente, ao longo do tempo, você pode adquirir uma certa prática, tá certo? De você permitir que Deus mude você de alguma maneira. E na hora que você permite isso, começa a acontecer... Você entende, olha, o objeto de crença é uma pinóia, essa é uma pessoa que sabe as coisas, que age, tá certo? E que tem meios de ação que nós não conseguimos nem mesmo imaginar. Então, sem um pouco dessa experiência, qualquer ideia religiosa que você tenha, fazer crença ou descrença, não significa absolutamente nada, né? Isso quer dizer que a fé, entre aspas, de muitas pessoas e a descrença de outras realmente não pesa e não significa nada. Disse isso, então, só para lembrar a vocês que mesmo uma vida de estudos muito dedicada, muito séria, pode não ser nada se não tiver por trás dela uma substância humana verdadeira. E lembrar aquilo que dizia Goethe, que o talento se adestra na solidão, no estudo solitário, etc, etc. Mas o caráter se adestra na agitação do mundo, quer dizer, no meio das tentações, dos pecados, das ofensas recebidas, etc. Aí que você vai tentar ser alguma coisa. Então, eu não sou um grande especialista nisso, tá certo? A minha prática também é reduzida. Mas, quando eu vejo as pessoas se escondendo como ratos, tá certo? Acabam de fazer alguma, né? E imediatamente já tem todo um sistema de desculpas e de autodefesa que não serve para nada, só serve para torná-la mais culpada ainda, para complicar mais o negócio. Né? Isso é uma coisa deplorável, e seria ótimo que pelo menos uma parte dos nossos alunos aprendessem isso aí. Né? Então, por exemplo... A pessoa vive me perguntando, o que você acha do fulano, o que você acha do ciclano? Você quer uma coisa mais idiota do que você ter opinião a respeito de alguma pessoa? um julgamento a respeito de alguma pessoa. Quer dizer, por que Deus fez os 10 mandamentos? Ele fez porque você saísse com uma régua medindo as pessoas, né? Ah, esse aqui, ele ama a Deus, ele ama o próximo. Deus surgiu uma discussão entre dois amigos meus americanos para saber se eu era ou não era um homem de Deus. Eu digo, isso é lá da sua conta, meu filho. É você que vai julgar se eu sou um homem de Deus? E se você chegar à conclusão que eu sou e eu de fato não sou? O que isso vai mudar na hora das coisas? Tá certo? Então, eu não sei quem é um homem de Deus, quem não é, não tenho a menor ideia. Eu espero que todo mundo seja. Mas ter opinião sobre pessoas é uma dessas, obstinações em puerilidades a que se refere o Zé Bonifácio. Você pode ter alguma opinião sobre alguma coisa que é da sua alçada. Como eu estou metido nesse negócio de filosofia, educação e jornalismo, então nessas três coisas eu tenho opinião sobre o que as pessoas fazem quando é da minha conta. Mas normalmente você deve usar o critério do Jesus Cristo, não julgueis para não ser julgadas. Quer dizer, não é para ter opinião sobre pessoas, é para ter opinião sobre o que é da sua área, da sua responsabilidade. Então, por exemplo, se o sujeito é um juiz de direito, e você apresenta um caso para ele, ele não pode dizer, não, eu não vou julgar para não ser julgado, e vai embora. Ele não pode fazer isso. A responsabilidade dele é julgar. Julgar esse caso em particular, sob aquele aspecto. Ele não vai nem dizer se a pessoa é boa ou má. Ele vai dizer se o sujeito cometeu ou não cometeu certo delito tipificado nas leis, e só isso. Agora, eu vejo que no Brasil é costume assim, o sujeito lê uma opinião que você deu sobre algo, ele dali já deduz toda uma visão do mundo que ele acha que você tem, então responde a esta visão do mundo e acha que, respondendo a isso, ele respondeu aquela sua opinião. Quando você vai ver, não falou nada sobre a sua opinião. Quando eu publiquei aquele artigo sobre o positivismo inconsciente dos militares de 64, logo em seguida eu recebi uma carta, várias, aliás, dizendo, o senhor está lançando a culpa de tudo no regime de 64, mas os militares fizeram grandes coisas, etc, etc, etc, etc. Ou seja, eu não posso assinalar uma deficiência daquele governo sem que o senhor imagine que eu vejo nele todas as deficiências do mundo. Então, é incrível, por exemplo, que as pessoas não levam em conta nem mesmo o gênero literário daquilo que você está escrevendo. Então, um artigo de jornal ele tem certas características formais, entre as quais o tamanho fixo. Não sei se você reparou, mas meus artigos de jornal eles têm 5.500 caracteres, entre letras e espaços. 5.500, nem mais, nem menos. Ou seja, você vai entre os 5.501 até 5.599, e não pode passar daí. Então, o simples fato de você ter um tamanho determinado, limita as suas possibilidades de exposição e você deve, então, concentrar em um ou dois aspectos que são abordáveis naquele espaço. Isso quer dizer que é impossível você conhecer a opinião, entre aspas, do indivíduo lendo um artigo dele. Você tem que ler 10, 20, 30 e aos poucos ir convergindo. A ignorância disso é tão grande no Brasil, mas tão grande, que outro dia o nosso já velho conhecido, o senhor Júlio Lemos, escreveu um artigo contra as citações casuais, capengas. Ele acha que as citações têm que ser feitas assim, rigorosamente, com fonte, etc, etc, etc. Eduardo, isto é uma norma que existe nos trabalhos científicos acadêmicos. Mas uma pessoa habituada a ler livros sabe que todas as obras dos grandes filósofos, dos grandes escritores, estão repletas de citações casuais sem fonte, citações às vezes não muito precisas, feitas de memória, estão repletas. Porque a citação precisa só é obrigatória quando a citação tem fim documental, o que acontece precisamente no trabalho científico acadêmico. Muitas vezes você faz a citação não porque você quer explicar algo a respeito do pensamento do autor do trecho citado, mas simplesmente para esclarecer o seu próprio pensamento. E, neste caso, citar a fonte com página, etc., seria absolutamente ridículo. Né? Por exemplo, você menciona, né, sei lá, o discurso daquela dona na Megera Domada, em você chique, sei que diz isso, diz aquilo, e a coisa, a reprodução que você faz não é muito precisa, mas você não está fazendo um estudo sobre Shakespeare. Você está usando aquela imagem apenas para esclarecer algo que você quer dizer. Então, aí você dar a fonte correta seria todo, não só dispensável, não é que é dispensável, é despropositado, é errado. Acontece que o seu Júlio Lemos, ele só lê trabalhos acadêmicos, ele não tem cultura literária, ele não tem cultura histórica, não tem nada. Então, ele acha que aquela regrinha que tem que seguir no trabalho acadêmico é universal e você tem que seguir aquilo em ensaios, em artigos de jornal, etc., etc. Quer dizer, é uma coisa de inculto, falta de cultura, evidentemente. Então, eu me lembrei do meu filho Pedro, quando ele tinha 3 anos, a gente morava no 10º andar de um prédio, e eu o proibi terminantemente de chegar perto da janela. Então, o que, que ele fazia? Ele não deixava ninguém chegar perto da janela. Então, aquela regra foi adotada para um contexto específico, ele a universalizou. Então, o Júlio Lemos também não deixa ninguém chegar perto da janela. E é um articulista, um cara que escreve uma revista de cultura, e representa o que é hoje em dia o intelectual brasileiro. Outros intelectuais brasileiros são esses que se reuniram na USP para fazer uma análise sobre a ascensão do conservadorismo. Então, desde logo, peraí, acho que caiu aqui algo a conexão aqui caiu. Caiu aí também ou não? Um momentinho, tivemos um problema aqui. Esse aqui está completamente sem conexão. Aqui, os alunos estão dizendo que está tudo normal para eles. Está tudo normal? Não, só para mim não está, eu não estou vendo nada aqui. Pode? Aqui, ó. Sumiu a conexão aqui, está vendo? A sua conexão. Eu quero um café. É que eu recebo uma imagem daí também, lá do Instituto do Paraná. Aqui, connected. Voltou. Então, vamos voltar aqui. Ó. Muito bem, então parece que voltou aqui. Então, essa reunião que eles fizeram na USP, da qual participaram ali o André Singer, o Vladimir Safatli, Marina Chauí, o Ricardo Mussi e quem mais? Esqueci o nome de um outro. Bom, de cara ela tem um mérito. Tá certo? Que é um mérito tradicional da esquerda. Você não pode esquecer que a esquerda no Brasil é uma força altamente organizada há muitas décadas. Tá certo? As organizações remontam aos anos 30, 40, tá certo? E tem uma atividade constante, e essas reuniões para análise de conjuntura são um hábito, né, arraigado. Tá certo? As análises de conjuntura nem sempre visam alguma ação, tá certo, imediata, mas elas são condição prévia da ação e eles estão acostumados a fazer isso. O pessoal chamado da direita, o conservador, não tem a menor ideia do que é isso. Então, eu tento explicar isso a liberais, conservadores, etc., etc., há aproximadamente 20 anos. Quer dizer, se você não tem um círculo de intelectuais que se reúne costumeiramente só para analisar a conjuntura, não haverá movimento político nenhum, nunca. É tudo fogo de palha, é tudo bobagem, tá certo? Então, quando, se você analisar, vamos dizer, as iniciativas tipo liberal conservador que houve no Brasil nos últimos 20 ou 30 anos, você vai ver que elas não têm continuidade. Eles não têm ideia de análise estratégica nem coisa nenhuma, são apenas reuniões para fim de propaganda, mas é como se fosse a propaganda de um produto que não existe. Né? Porque por baixo da propaganda tem que haver um movimento organizado, com uma militância permanente, com fins táticos e estratégicos definidos, tá certo? E daí você faz propaganda em função disso. Agora, a atividade liberal conservadora, como eles veem os esquerdistas fazendo congresso, por exemplo, eles querem fazer congresso, se reunir e falar, só que não tem o produto por trás. Então, é uma coisa de uma alienação psicótica. Então, mas o pessoal esquerdista, especialmente comunista, tem prática disso. Então, eles estão acostumados a analisar as mudanças sociais. Analisam lá da maneira deles, que nós já vamos ver como é que é, mas pelo menos esse mérito eles têm. Então, outro dia eu escrevi um artigo que eu mandei para o Diário do Comércio e que não foi publicado ainda e que pode servir também um pouco de baliza para o que eu quero explicar aqui. O artigo chama-se Visão Curta e Visão Mais Curta. O livro dos 36 estratagemas chineses, que as pessoas atribuem erroneamente a um sujeito chamado Sun Tzu, ensina, aspas, todo fenômeno é no começo um germe, depois termina por se tornar uma realidade que todo mundo pode constatar. O sábio pensa no longo prazo, eis porque ele presta muita atenção aos germes. A maioria dos homens tem a visão curta e espera que o problema se torne evidente para só então atacá-lo. Fecha aspas. As duas perguntas que o trecho sugere são, 1. Onde estão os germes? 2. Quando os problemas se tornam evidentes, aparecem claros para todo mundo ao mesmo tempo? A resposta à primeira pergunta não é nem muito difícil. Todas as situações histórico-políticas nascem da ação humana e a ação nasce da especulação de possibilidades. É claro que você não consegue nem conceber como possível, você muito menos consegue fazer. Quem especula possibilidades são os intelectuais, numa gama que vai desde os estudantes tagarelas, passando pelos ideólogos de partido, até os assessores e conselheiros de potentados da política e das finanças, culminando nos círculos discretos ou até semissecretos de inteligências privilegiadas, como, por exemplo, a Fabian Society, de 1883, o núcleo fundador da Escola de Frankfurt, o grupo de Stefan Georg, na Alemanha, ou a Tariqa de Fritz Schwann. Das ideias que aí circulam, algumas são esquecidas, algumas se modificam até tornar-se irreconhecíveis, outras acabam por se transmutar em forças políticas num prazo mínimo de 30 anos. Você vê, por exemplo, a ideia da Fabian Society foi fundada em 1883. Os primeiros sinais de uma ação política baseada naquilo aparecem no governo do Woodrow Wilson, durante a Primeira Guerra. Né? Mais ou menos 30 anos, 30, 40 anos. Não há um só partido, campanha ou movimento que não tenha começado assim, bem low profile. O analista que deseja saber para onde a política está indo ou de onde ela veio, tem, portanto, de se interessar por uma vasta rede de discussões que, para a mídia usual, é totalmente invisível. Só aparecem em livros de poucos leitores, revistas acadêmicas, publicações nanicas, sites especializados, conversações pessoais, documentos reservados, etc. Quando as opiniões dos intelectuais brilham nos jornais ou na TV, é porque já não são germes, são aspectos e sintomas do fato consumado, às vezes empenhados precisamente em camuflar-lhe as origens. É por isso que o comentário jornalístico usual, simples reciclagem estilística do noticiário da véspera, quase nunca acerta em prever mesmo os desenvolvimentos mais inevitáveis da situação. Ainda nos anos 50, o ressurgimento do Islã como força política decisiva, inevitável para meia dúzia de estudiosos, parecia hipótese mítica aos olhos dos luminares da mídia. Parênteses. Quando eu comecei a estudar este negócio de Islã, no Brasil, que foi na década de 80, isso ainda parecia tão distante da política que as pessoas nem sabiam por que eu estava estudando aquilo. A queda da União Soviética pegou os jornalistas de calças na mão, assim como, 10 anos depois, o renascimento mundial de uma esquerda que eles imaginavam defunta. Leiam o livro do Jean-François Revel, La Grande Parade, escrito já perto do ano 2000, onde ele perguntava isso: como foi possível que aquilo que morreu na União Soviética agora esteja dominando tudo por toda a parte, né? Não digo que ele tenha dado as respostas corretas, mas é a perplexidade. Quer dizer, o comunismo morreu, mas daqui a pouco está aí, né, o cavalo morto, escoiciando todo mundo em menos de 10 anos. Até hoje, há quem se recuse a perceber a mão da KGB na premeditação da perestroika. O Rodrigo Constantino disse que eu sou paranoico, porque eu disse isso. Quando está mais do que documentado o que já aconteceu. A KGB que inventou a perestroika. Porque viu, olha, o comunismo vai para as cucuias, o partido vai cair, mas vão se danar, mas ficam os dedos. Eles que se deixem levar para a latilice da história, mas nós não vamos. Vai cair o partido, mas nós vamos ficar e vamos ficar melhor do que antes. E foi exatamente o que aconteceu. Há quem se recusa a perceber a mão da KGB na premeditação da perestroika ou a fonte globalista de movimentos como o gaysismo e as cotas raciais. E não preciso lembrar aos leitores ou aqui aos alunos que o Foro de São Paulo só apareceu no Globo e na Veja quando já dominava metade da América Latina, tendo, portanto, saltado repentinamente, miraculosamente, da inexistência para a glória, sem escalas intermediárias. As ideias, é claro, não surgem como propostas políticas prontas, mas como interpretações da realidade, das quais pode-se deduzir várias propostas políticas diversas e, às vezes, nenhuma. A transformação de uma coisa na outra é um processo lento, sutil e complicado. A própria disciplina chamada História das Ideias está mal equipada para rastreá-lo. Exemplos de estudos bem-sucedidos na área são Fire in the Mind of Man, de James Billington, que rastreia a história as influências mútuas dos movimentos revolucionários, como as ideias vão passando de um para outro, para outro, baseado menos no método das histórias das ideias do que de métodos desenvolvidos em literatura comparada. Literatura comparada, por exemplo, você estuda uma imagem, uma metáfora, desde o seu primeiro aparecimento, como é que ela vai passando para outras literaturas e sendo mudada, né? Fire in the Mind of Man, de James Billington, e Libido Dominante, de Michael Jones, que rastreia então as ideias do sex lib, tá certo? E suas relações políticas, né? Mas mesmo esses morceaux de bravoure, quer dizer, morceaux de bravoure, demonstrações de força, não exorcizam do meu cérebro aquele sentimento de frustração que Ortega se assim resumia, aspas: nunca se escreveu um livro que explicasse satisfatoriamente por que alguém fez alguma coisa. Fecha aspas. Essa frase monumental. A análise política, mesmo praticada com os maiores escrúpulos de método, está longe de ser uma ciência. É, no máximo, um empirismo organizado. A segunda pergunta baseia-se na observação de que os fatos patentes não se tornam patentes para todo mundo ao mesmo tempo. Governantes, comandantes militares, chefes de serviços secretos, big shots das finanças, por mais lentos que sejam os seus cérebros, tomam conhecimento das coisas antes da população geral, porque têm assessores bem pagos e incumbidos de informá-los. Têm o tempo e os meios, portanto, de desacelerar a divulgação dos fatos ou de mandar remoldá-los para que pareçam outra coisa. Quando, depois de anos, o escândalo explode aos olhos de toda a população, é geralmente porque já é tarde demais para fazer o que quer que seja a respeito. E mesmo então, as partes mais importantes da história permanecem ocultas, esquecidas ou incompreendidas. Em 1993, quando por obrigações profissionais eu estudava dia e noite a epidemia das CPIs, duas coisas já se haviam tornado claras para mim. Primeiro, escorado num eficiente serviço particular de inteligência, o PT preparava a tomada do aparelho de Estado. Não era a mesma coisa que tomar governo, hein? Tomada do aparelho de Estado. E segundo, já se guarnecia antecipadamente contra investigações. Usava as leis como escada para elevar-se acima delas. O futuro mensalão estava ali em germe. Não havia como negar. Mas a diferença entre o que eu lia nos documentos de fonte primária e o que saía na grande mídia era tal que o partido do Zé Dirceu acabava parecendo mesmo o último bastião da moralidade no meio da roubalheira geral. Então, eu fui contratado pela empresa Odebrecht para escrever para eles um relatório sobre as CPIs. Relatório que, idealmente, eles iriam publicar, não publicaram até hoje. Ficaram com medo de publicar. A verdade era ruim demais. Então, isso quer dizer que, durante mais de um ano, eu tive na minha casa um quarto inteiro cheio de documentos da CPI. Todas as transcrições de todos os dias, todos os documentos, e mais o noticiário que saiu no jornal. E, diariamente, eu comparava uma coisa com a outra. Diariamente, durante um ano. Então, eu vi, olha, lá na CPI disseram isso, assim, assim, e no jornal saiu outra coisa completamente diferente. Isso acontecia todos os dias. Né? Então, evidentemente, a impressão que ficava nos olhos do povo era uma. E o que estava acontecendo era outra coisa completamente diferente. E foi aí que eu vi o abismo que pode existir, vamos dizer, entre os fatos e sua imagem na mídia. Não se trata de uma mentira aqui, de outra acolá. Não, não. Você tem uma espécie de distorção permanente. Em parte, causada pela simples aplicação rotineira de técnicas jornalísticas que não são muito apropriadas à descrição dos fatos. Em parte, por hábitos mentais que já estão arraigados na cabeça dos jornalistas e que os fazem distorcer as coisas mais ou menos automaticamente. E, em parte, por uma distorção proposital feita para favorecer determinadas correntes políticas. Né? Eu vejo que, por exemplo, existe uma... Eu acho que na cabeça de todo jornalista brasileiro, pelo menos, aqui nos Estados Unidos também a gente vê a mesma coisa, existe um instinto de você reproduzir as palavras do indivíduo de maneira que possa comprometê-lo se você não gosta dele e que possa neutralizar o perigo se for alguém da sua preferência. Isso quer dizer que com uma frase você pode destruir a carreira de um sujeito, como fizeram aqui com esse tal de Todd Akin, né? Falou uma besteira lá a respeito de estupro, ao longo de uma carreira de 50 anos, então uma frase engraçada, quase acabaram com ele. Né? O maluco, o famoso estupro, mas não mata, que provavelmente não foi dito exatamente assim, mas foi resumido assim. Né? Então, e note bem, os jornalistas, quando eles fazem isso, eles ficam contentes. Né? Eu lembro quando a gente pegava algum político numa coisa dessa, cortavam uma palavra aqui, botavam, mudavam a vírgula, etc., e davam um sentido demoníaco a alguma coisa. Né? Todo mundo ficava muito orgulhoso de fazer isso. Isso é a demonstração de força, a demonstração de capacidade de redação no jornalismo. Então, isso já está incorporado nos hábitos. Não é nem uma distorção ideológica, já é um hábito, assim. Mas daí que termina o negócio. Quase duas décadas se passaram antes que a decepcionante realidade das coisas se tornasse patente aos olhos da multidão. A visão curta de que falam os estratagemas chineses torna-se mais curta à medida que se desce das altas esferas para o mundo ilusório do eleitor comum. Então, quer dizer, nas altas esferas geralmente se sabe as coisas em tempo, ainda que se saiba distorcido. Bom, alguma informação você tem? Né? Então, quando o Mensalão estourou aos olhos do público? Quando foi as primeiras denúncias do Mensalão? Vai fazer uns 5 anos, 6 anos mais ou menos, né? Então, no entanto, em 1993, e estava claro que o PT tinha montado um serviço de inteligência, né, que depois as pessoas chamavam dos arapongas, mas isso já era uma versão diminuída da coisa. O araponga é um espião aqui, um espião acolá, mas um serviço de inteligência não está lá para espionar e para captar informações, mas também para difundir informações, né, e passar a sua própria versão das coisas. E naquela época eu verifiquei, eu estava com algum dinheiro da Odebrecht, né? Eu contratei 2 repórteres para irem atrás dos agentes do PT, infiltrados em bancos, empresas, organizações estatais, etc., etc. Em geral, pessoas amadoras que ofereciam gentilmente seu serviço para o partido, e eles eram milhões de pessoas, isso já naquela época. Então, ninguém monta uma coisa desse tipo, né, se não tem planos ulteriores, né? Então, o Mensalão já estava ali montado de alguma maneira. Então, você vê aqui, num dos discursos do Zé Dirceu, ele falava de um sujeito que tinha recebido uma propina de um empreiteiro, e ele dava o número das notas, das cédulas que o sujeito recebeu. Mas como é que ele ficou sabendo disto, né? Então, é porque tinha algum agente infiltrado que participou da operação e, portanto, é culpado dela também. Não é isso? Esse detalhe, ninguém mencionou na época. Não suscitou a menor desconfiança. Não é isso? Então, muito bem. Mas tudo isso aqui é para vocês verem que essa coisa de vocês examinar os germes dos movimentos políticos, que é uma coisa que o pessoal liberal, direitista, desconhece tanto, que quando eu mostro para eles um desenvolvimento que já está em curso, que já está acontecendo, mas que ainda não saiu no jornal, eles sempre dizem que é loucura. Como, por exemplo, agora no novo Código Penal, reduzir a idade de consentimento para ato sexual para 12 anos de idade. Então é a consagração da pedofilia, como eu anunciei 5, 6, 7 anos atrás. Foi chute, foi sacação? Não, meu filho. Eu fui lá na discussão. O que que os intelectuais, etc., estão discutindo? Né? Então, ou são ideólogos de partido, ou são altos assessores de milionários, de potentados. É lá que está o germe do que vai acontecer. Né? Então, eu não estou diagnosticando, eu estou dizendo um plano que eles têm. Pode ser que esse plano seja abortado ou seja adiado, às vezes os caras não conseguem a coisa no tempo devido, mas não há uma só ideia ou proposta política em circulação que não tenha essa origem. Não há outra origem possível. Então, vamos dizer, os próprios políticos e cargos eletivos, eles é que não têm ideia nenhuma. Quando a coisa chega no parlamento é porque aquilo já é velho. Já está sendo discutido. Por exemplo, você veja todo esse favorecimento aos drogados, né, aos bandidos, essa moleza que a polícia está dando, as autoridades estão dando, né, a criminosos. Tudo isso, meu filho, começa na década de 50, 60. Isso tudo está nos livros do Herbert Marcuse. É? E foi, já vinha sendo discutido na escola de Frankfurt desde a década de 30. Então, até virar política, passa um tempo. É o mínimo de 30 anos. Pode ser 60, 70. Tá certo? É um processo longo e complicado. Né? Então, entre os direitistas, liberais, conservadores, ninguém parece saber disso. Então, quando você anuncia um processo até... já não está nem em germe, que já está em movimento, eles acham que é teoria da conspiração. Falam, bom, então, eu estou querendo ensinar para eles como é que se trabalha, eles não querem aprender. Isso são todos sem exceção. É milico, é cristão, é católico, é protestante, é jornalista, é empresário, são todos assim. Então, comparado com isso, o pessoal da esquerda é muito mais profissional, porque eles já estão acostumados com a ideia de que é preciso estudar as coisas em germe. Algumas vezes eles são pegos de calça na mão, por exemplo. Em 64, abril de 64, eles foram pegos de calça na mão. Por quê? Durante um tempo eles não prestaram atenção ao que estava sendo discutido entre os intelectuais conservadores e, de repente, aconteceu o golpe, eles não se levaram a pancada, não sabiam de onde vinha. Tá certo? Mas, é claro que depois tiveram que fazer um meia-culpa, né, ficaram 2 ou 3 anos lá, vendo onde foi que nós falhamos, qual foi a bobagem que nós fizemos, né? E fizeram bem de fazer isso. Mas agora, então, houve este encontro na USP, que faz a ascensão do conservadorismo. A ascensão que está, evidentemente, apenas em germe. Um germe muito pequenininho, mas que eles já dão como fato consumado. Então, analisando um pouco as falas ali do Vladimir Safatli, da Marilena Chauí, do André Singer, etc., etc., nós vemos vários tópicos, vários pontos importantes a destacar. Né? O primeiro é esse, eles estão atentos a um germe. Germe que pode crescer e virar um movimento político amanhã ou depois. Esse amanhã ou depois, eu digo, eles não têm ideia, mas eu sei que é 30 anos. Eles pensam que é 2 semanas. Segundo, há um forte elemento paranoico na medida em que eles dão o germe como uma ameaça real e presente. E, evidentemente, eles fazem isso em parte como um elemento de autojustificação. Porque, de fato, não há nenhum partido de direita, não há nenhum partido conservador. A opinião conservadora está excluída da grande mídia. Você me mostra aí, depois que Dom Eugênio Salles, né, me mostre um colunista que defenda sistematicamente um ponto de vista conservador cristão. Não tem. Tinha um último, que era o Carlos Ramalheta, lá na Gazeta do Povo do Paraná, que o pessoal está querendo tirar. Né? Eu não posso dizer que eu mesmo seja um conservador nesse sentido. Eu não sou um... Eu nunca estive presente na mídia para defender o ponto de vista conservador ou para defender qualquer outro programa de ação. Eu estou apenas analisando o que se passa. Não é isso? Eles podem me identificar como uma força conservadora? Para mim, tanto faz. Então, é como se dissesse, bom, eu não sou conservador, eu estou conservador. Quer dizer, neste momento, eu represento, aos olhos deles, uma força conservadora. Então, nas universidades, então, nem se fala nisto. Este é o ponto de vista cristão conservador, está praticamente excluído. E, no entanto, aparecem, né, 4 ou 5 colunistas, 4 ou 5... 4 ou 5 não, hoje já são bem mais. Né, são algumas dezenas de sites, né, cristãos, protestantes ou católicos, muito batalhadores, tem um forte movimento antiabortista, etc. E, aos poucos, isso foi configurando na cabeça deles um conservadorismo. Então, a descrição que eles fazem do fenômeno não tem nenhuma preensão objetiva sobre os fatos. Nada, nada, nada, nada, nada. Ou seja, os conceitos descritivos que eles usam são totalmente inapropriados ao assunto. Tá certo? Não há conexão com a realidade. Eles não são capazes de fazer uma descrição da situação real. Não são capazes e, no fundo, nem imaginam que isso é possível. Então, o conjunto do que eles dizem pode ser interpretado não como uma descrição de um estado de coisas efetivo, mas como expressão do sentimento de identidade do grupo. Então, eles vêm, perfilam uma ameaça e o exame desta ameaça reforça os elos de solidariedade entre os membros do grupo, portanto, entre a plateia, os palestrantes e demais militantes. Então, nesse sentido, é um discurso ideológico na acepção mais técnica e objetiva do termo. Quer dizer, não é um discurso sobre a realidade, mas é um discurso de autoexpressão e de fortalecimento de um sentimento de identidade grupal. Olhar do ponto de vista da descrição da realidade, ou seja, sempre se pode pegar um discurso ideológico e examiná-lo como se fosse um discurso científico, porque às vezes ele vem com a pretensão do discurso científico, e neste caso, sim, são professores, são sociólogos, são filósofos, etc, etc. Então, eles vêm com o prestígio de uma descrição da realidade, tá certo? Então, como descrição da realidade, a coisa, evidentemente, é de um caráter totalmente delirante e invertido, né? Uma coisa, em certos pontos, até involuntariamente cômico, como, por exemplo, quando Dona Marilena Chaui descreve a violência, a falta de educação das pessoas, a brutalidade, né, a barbárie reinante na sociedade brasileira, e ela atribui isso ao conservadorismo. Ou seja, as pessoas se xingam umas às outras, né, fazem quebra-quebra, etc., porque receberam uma educação cristã em casa e são muito conservadoras. Isso é tão absurdo, né, que as pessoas só perdoam isso porque, por causa do prestígio da Marilena. Né, mas eu duvido muito que não tenha pelo menos um comunista na plateia que não tenha entendido que isso é uma inversão total. Porque você vê, a própria Dona Marilena, 20 anos atrás, ela dizia que o sonho dela era encontrar, vamos dizer, uma moral sem culpas. Né? Onde ninguém é culpado de nada, não há culpa, não há certo e errado, é tudo estético. Então, ora, o pessoal da USP, os estudantes, que ainda há menos de um ano estavam fazendo quebra-quebra, destruindo reitoria, quebrando carteira, batendo em professor, etc., etc. Ou seja, dando um exemplo clássico dessa barbárie a que ela se refere, né? Eles foram educados na base do quê? Na base da moral cristã tradicional ou na base da moral sem culpas da Dona Marilena? Né? Mais ainda, na mesma semana, os estudantes deram outro sinal de barbárie nesse ataque que fizeram, ataque coletivo a Dom Bertrand, ou aquele ataque que fizeram aos oficiais na porta do clube militar, onde eram centenas de jovens saudáveis e vigorosos, né, xingando nonagenários e achando que são muito valentes por isso, até escrevi um artigo a respeito. Quer dizer, ora, é evidente que a raiz da barbárie está na perda do sentimento moral tradicional, tá certo? E não tem nada a ver com o conservadorismo, justamente a perda dos sentimentos conservadores é que cria isso. E houve um longo trabalho nesse sentido. Um trabalho de apresentação, por exemplo, dos crimes dos delinquentes como se fossem vítimas da sociedade, a ideia de fazer a sociedade sentir culpa quando pune uma pessoa dessa, ou seja, um pouco a mentalidade de 68, é proibido proibir, tá certo? Então, isso é, vamos dizer, é uma... Era uma idealização da barbárie, e nós estamos vivendo sob essa cultura de idealização da barbárie há pelo menos 30 anos, e daqui a pouco, as suas ideias viram acontecimentos. Os acontecimentos podem acertar em você. Tem que lembrar, veja, como terminou a vida o príncipe da escola de Frankfurt, Theodor Adorno. Theodor Adorno passou a sua vida tentando corroer todos os valores e critérios morais da civilização, demolir a civilização ocidental. E os estudantes gostaram da ideia. E um dia invadiram a sala dele, fizeram maior quebra-quebra. E ele tentou protestar, e as alunas o que fizeram? Tiraram a roupa, mostraram os peitos, e foram lá começar a dar uns beijinhos insultuosos no velho. Ele teve uma crise nervosa e morreu logo depois. Então, Dona Marilena... ensina as pessoas a serem desrespeitosas, ensina as pessoas que os seus desejos sexuais, seus impulsos, são muito mais sagrados do que os valores da civilização, e as pessoas acreditam e começam a agir em consequência, e acontece que, de repente, pode estar a Dona Marilena na frente, e ela mesma vai sofrer o impacto da sua moral sem culpas, e ela vai dizer, é o conservadorismo, é o ressurgimento do conservadorismo. É evidente que é uma inversão, né? Eu não posso nem dizer... psicopática, essa é uma inversão psicótica da realidade, absolutamente delirante. Até agora mesmo o Alessandro estava observando que ao narrar uma dessas experiências, né, onde ela vê a falta de educação, a brutalidade das pessoas, né, reclamando que houve um problema de trânsito, né, e a pessoa que estava no outro carro saiu e disse para ela: quem você acha que é para sair gritando com as pessoas assim? E a pessoa estava muito brava. Então, a própria Marilene, ela estava contando e foi ela que começou a gritar. E ela se sentindo agredida pela outra. Quer dizer, inverteu tudo, né? Então, mas a inversão do episódio simboliza e condensa a inversão total da visão que ela está apresentando das coisas. Tá certo? Essa inversão também já se observa há muitos anos numa noção fundamental que essa gente usa para descrever o estado de coisas e para descrever o seu inimigo. E esse inimigo chama-se neoliberalismo. Eu já escrevi artigos a respeito. Né? Então, no ano de 2000, vocês procurem na minha página um artigo que se chama Longe de Berlim, Fora do Mundo. Então, era uma reunião dos chefes de Estado de esquerda e centro-esquerda, em Berlim. Então, muito bem, quem eram eles? Eram todos chefes de Estado das nações mais poderosas do mundo. O chefe de Estado dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Inglaterra, do Raico Parta. Não era o chefe de Estado do Paraguai, nem mesmo de Cuba. Era o chefe de Estado das grandes potências, eram todos de esquerda. E aquela era a época do maldito neoliberalismo. Então, o que era o neoliberalismo? Era o Bill Clinton, era o Schröder na Alemanha, tudo, mas era a própria esquerda. Então, segundo eles, então, o neoliberalismo é a política privatista baseada no mais extremo individualismo e desprezo pelos pequeninos e necessitados, é o capitalismo na sua forma crua, etc, etc. Eu digo, mas espera aí, mas quem está implantando isso são vocês. Porque vocês viram que o socialismo está falindo, então vocês apelam à livre empresa, ao mesmo tempo em que vocês procuram ampliar o controle do Estado sobre tudo mais, como eu descrevi no capítulo final do Jardim das Aflições. Durante o governo Bill Clinton, por exemplo, houve uma privatização de vários setores do Estado, ao mesmo tempo em que o Estado começava a dar palpite sobre tudo, penetrando mais profundamente no tecido social do que jamais tinha penetrado antes, que é exatamente a mesma política que se segue no Brasil até hoje. Então, de onde vem isso? São conservadores que inventaram isso? Não. É a própria esquerda. Agora, a esquerda se serve de um discurso que vem de setores liberais clássicos, como, por exemplo, no Brasil, o pessoal do Fórum da Liberdade. Então, pessoas que não exercem o poder, não são políticos, são intelectuais, tá certo? E que têm um discurso a favor da livre empresa e contra a intromissão do Estado. Ó, por exemplo, muitas dessas pessoas pertencem a uma sociedade chamada Mont-Pèlerin. Mont-Pèlerin é uma das grandes forças do globalismo. E a elite globalista, ela usou esse discurso liberalizante para diminuir a autoridade dos Estados no plano internacional, ao mesmo tempo que aumentava o poder de controle desse Estado sobre a sua população local. Na medida em que o Estado perde poder sobre as economias nacionais e abre as portas ao comércio internacional, então surge o quê? Você afrouxa os regulamentos nacionais, mundializa o comércio, daí acontece o quê? Aparece a necessidade das regulações multinacionais ou globais. Então, você veja, se você perguntar para mim, por exemplo, você é a favor do livre comércio? Eu digo, muito bem, o problema não é esse, o problema é o livre comércio entre quem e quem. E o livre comércio será regulado por quem? Esse é o problema. Então, por exemplo, se é a favor de regulamentos protecionistas, né? Eu estudei muito a doutrina do protecionismo, estudei no Celso Furtado, estudei no guru dele, Mihály Manuilescu. a propósito do qual, no centenário do Mihai Manulescu, fizemos um belo congresso de discussões no Banco Nacional, Banco Central da Romênia, né, cujo presidente me parecia na época, até esqueci o nome do cara, estou ficando velho, me parecia a pessoa mais competente e mais séria da Romênia. Né? E ele era um dos caras que entendia o seguinte: como economista, não faz sentido você ser protecionista ou antiprotecionista, porque protecionismo é um instrumento político e não econômico. Do ponto de vista, vamos dizer, puramente capitalista, o protecionismo não faz sentido, o livre comércio é muito melhor. Mas, se você vai fazer, né, o livre comércio entre, vamos dizer, um Estado que está se enfraquecendo, perdendo sua soberania, tá certo? E grupos multinacionais que dominam os organismos internacionais, então é claro, isso é uma transferência de soberania desde a escala nacional para a escala mundial. Então você está matando os pequenos leviatãs para alimentar o grande leviatã global. Então, nesse sentido, eu sempre ficava bravo com os meus amigos liberais, porque eles tinham uma posição doutrinária em favor do livre comércio. Doutrinária, não estratégica. Quer dizer, claro, o livre comércio é bom, mas peraí, você tem que saber jogar, né? Saber qual é o fator político que está em jogo, e não somente, vamos dizer, a questão do progresso econômico. Né? Por exemplo, se você abre as fronteiras, é claro, a sua população tem acesso a um montão de produtos, a preço mais barato, é uma maravilha, você pode importar tudo quanto é da China, né? Aqueles sapatos chineses, eu comprei um sapato que deu fulé por 6 meses, né? E cheguei até os 63 anos que eu tive fulé, usei os sapatos chineses uma semana, eu mesmo não me suportava, eu queria me jogar dentro da privada. Né? Então, você pode comprar tudo quanto é bugiganga a preço vil, né? E a população fica muito contente com isso, e claro, isso incentiva, aquece a economia, sem sombra de dúvida. Mas, para onde está sendo transferida a autoridade da qual o seu governo abdicou? Está sendo transferida para o seu povo ou para uma entidade multinacional? E essa entidade multinacional, ela é capitalista? Fala, de jeito nenhum, ela é socialista, Fabiano. Então, quer dizer, um problema com o pessoal conservador é que todos eles são doutrinários, eles são a favor de umas coisas e contra outras. Eu digo, por que essa pressa de ser a favor? Primeiro você tem que saber o que está acontecendo. Não é isso? A tomada de posição depende de saber, como diz, para usar a imagem de futebol, qual é o time que está jogando e contra quem. Às vezes ele não sabe. Então, por que, como tomar posição? Então, o problema não era assim, livre comércio versus protecionismo. O problema era soberania nacional versus governo global. Então, esse pessoal da USP, eles são os grandes beneficiados por este processo. Né? Porque à medida que vem a globalização da autoridade legisladora, vem junto como imposição das entidades internacionais todos os itens do programa cultural que eles querem impor. Gaysismo, feminismo, racialismo, etc, etc. Eles são fortalecidos por isto. E ao mesmo tempo demonizando o neoliberalismo. Neoliberalismo nunca existiu, é uma ficção. O que existe é esta articulação de livre comércio com mundialização da autoridade, isto sim. Então, no qual o livre comércio não é a finalidade, ele é um instrumento para a mundialização. Se ele fosse a finalidade, tudo esgotasse aí, então você tem o processo, vamos dizer, globalização é uma coisa e globalismo é outra. Né? Tá, temos a globalização do comércio, ótimo. Tudo vai baratear, vai aquecer a economia, tá certo? Tem a circulação de capital, circulação de informação, circulação de cultura. É uma maravilha. Eu sou inteiramente a favor disso. Só que, qual é o preço? tudo isso foi feito para fortalecer o poder da elite globalista, que é socialista e que alimenta esses mesmos caras. É a Fundação Rockefeller, é a Fundação MacArthur, é a Fundação Ford, etc, etc. Então, uma análise efetiva da realidade começa com a descrição da posição onde você está. E assim como um desenhista, ele tem que, em primeiro lugar, medir a sua distância do objeto. Então, quando o desenhista põe o lápis assim, ele está tomando ele mesmo, a sua posição, como unidade fundamental de medida em relação ao objeto. Então, distância dele ao objeto, posição dele em relação ao objeto e do objeto em relação a ele. Se ele não sabe onde ele está, então ele só pode fazer um desenho cubista. Onde o objeto aparece desde mil perspectivas totalmente desencontradas. Tá certo? E, evidentemente, isso não vai dar a menor ideia da estrutura objetiva do ente que você está desenhando. Então, a verdadeira sociologia, a verdadeira ciência política começa com a compreensão da sua posição na sociedade. Quem sou eu? De onde eu tiro o meu dinheiro? Quais são as pessoas com quem estou relacionado? Quais são as pressões que eu recebo? Quais são as expectativas que eu atendo? E assim por diante. Mas eles não podem fazer esta análise. Se começasse, olha, metade de nós aqui vive da Fundação Rockefeller ou do George Soros. Então, isso significa que todo esse movimento neoliberal que nós estamos condenando, bom, ele abriu o comércio, favoreceu o livre mercado, mas favoreceu ao mesmo tempo e inseparavelmente a criação do poder multinacional que nos favorece. Então não podemos ser, nós só fingimos que somos contra. E daí, vamos dizer, esta ambiguidade que eu já observei em 2000, 12 anos atrás, gente. Ué, os neoliberais são todos de esquerda, pô. Leiam lá, procuram o artigo 2000, foi publicado na época. Reunião do chefe de Estado de esquerda. Quem chama o chefe de Estado de esquerda? Todos. E era a época que, no Brasil, a esquerda estava estrelando contra a política neoliberal, que era a política deles mesmo. Então, você veja, é claro que, como descrição da realidade, isso é totalmente falho. Mas construir este fetiche, este fantoche, esse espantalho neoliberal, serve para quê? Para fortalecer o senso de identidade e de solidariedade grupal, que é exatamente o propósito do discurso ideológico. E, em suma, a coisa culminou no pronunciamento do Ricardo Mussi, que foi um pronunciamento de 1 minuto e meio, no qual tudo o que ele fez foi fazer propaganda do candidato do PT à Prefeitura de São Paulo. Da cidade está um caos, está, como a Mariliana escreveu, isso aqui está muita violência, etc, etc. Mas, felizmente, nós temos um candidato marxista, e por isso nós temos alguma esperança. Eu digo, mas não está cheio de marxista aí faz 30 anos? Mais ainda, quando veio a Constituição de 88, as eleições as diretas, já não foi a USP que chegou ao poder? E que está dividindo até hoje o poder entre PT e PSDB? Então, seria o caso de dizer, toma que o filho é teu. Este é o mundo que vocês criaram. É o mundo dos garotos que agridem velhinhos e acham que são muito valentes por isso. É o mundo das mulheres que saem mostrando o peito dentro da igreja. É o mundo da parada gay, que aparece o homem se bulinando na rua. Tá certo? E você quer que depois de tudo isso, as pessoas sejam respeitosas e educadas? E se elas não são, você diz que a culpa é do conservadorismo? Ou seja, supõe-se, então, que esses garotos que agrediram lá o Dom Bertrão, que xingaram os velhinhos na porta do clube militar, fizeram isso por ser muitos cristãos, eles receberam uma formação conservadora e estão expondo. Isso para vocês verem é o seguinte, que um estado de completa alienação em relação à realidade social pode favorecer o senso de identidade e a força política de um grupo. Pode, dentro de certos limites, porque se eles acreditarem no que eles estão dizendo e traçarem uma estratégia baseada nisso, eles vão dar com o burro na água, evidentemente. E o segundo ponto é o seguinte, eles sentem, todos se queixaram, que estão perdendo a hegemonia. A esquerda está perdendo a hegemonia. E muito bem, como que a esquerda conquistou a hegemonia? Através dos métodos preconizados por Antônio Gramsci. A ocupação de espaços, o boicote aos adversários, tá certo? E assim por diante. Não foi assim? Demitiram todo mundo que não lhes interessava, ocuparam os espaços, etc, etc. Ora, e a força conservadora está fazendo a mesma coisa que eles? É assim que nós estamos ameaçando a hegemonia deles? Não, nós não ocupamos espaço algum, não pegamos emprego algum, não dominamos uma única instituição de cultura ou cargo público, apenas fazemos nossos blogs. E as pessoas, vou dizer, ligadas à religião católica e evangélica, fazem um movimento antiabortista, quase sem dinheiro, tá certo? E não tem apoio de grupos multinacionais, não tem nada. Portanto, se a opinião conservadora está obtendo algum pouco espaço na internet, não na grande mídia, que continua as portas fechadas, é porque em algo isso corresponde aos anseios do povo brasileiro, como demonstra pesquisa atrás de pesquisa, inclusive feita pela Folha de São Paulo. Quer dizer, o povo brasileiro continua sendo, pelo menos do ponto de vista moral, conservador, anti-abortista, anti-casamento gay, etc, etc. Então, o que aconteceu? Aconteceu que este povo, não tendo canais de expressão, nem nos partidos políticos e nem nas instituições de cultura, se apega naquilo que tem, o que ele tem? Meia dúzia de blogs e as igrejas. É só isso que está acontecendo. Isso não é um movimento político ainda. E quando aparece alguma expressão política, é de modo localizado, como por exemplo na política antiabortista, mas isso já é suficiente para alarmá-los. Entre outros motivos, porque você veja, eles estão acostumados à ideia de que a situação normal é eles terem não só a hegemonia, mas o controle total. Se aparece uma voz discordante, eles já ficam aterrorizados, como você vê. É uma espécie de mobilização nacional contra o Carlos Ramalhete, porque o sujeito faz uma coluna na Gazeta do Povo do Paraná. Um camarada escrevendo no jornal de um estado menor. Não pode ter, todo mundo fica. É o jornal de Londrina, né? Ele não é nem da capital, ele não é nem de Curitiba, quer dizer, é um jornal do interior do Paraná. Não pode, um cara não pode falar? Não pode, porque eles têm medo. Então, isso que é. Veja, quando o Lula, na última eleição, ele disse: finalmente a democracia venceu, todos os candidatos são de esquerda. Ele fala isso até com uma certa inocência, ele acha que isso é realmente o normal. E esses camaradas também acham. E é esse o ponto que nós chegamos. Agora, eu volto ao começo da história. Há 20 anos, eu digo: vocês querem fazer um movimento? Então, bom, eu não vou fazer um movimento para vocês, mas eu sei como é que faz. Então, eu posso dar conselho para você, como poderia dar para o pessoal da esquerda. Por exemplo, ao pessoal da esquerda, eu aconselharia: ó, não acredite no que você está falando, porque se você fizer uma estratégia baseada nisso, bom, os conservadores vão rir da sua cara e vão acabar vencendo, né? Então, isso que vocês disseram vale como propaganda. Para fora, da boca para fora. Como propaganda funciona por quê? Cria o medo e fortalece a solidariedade grupal. Mas não serve como base de informação factual para você criar uma estratégia, traçar uma estratégia. Esse é o conselho que eu daria para eles. Ou seja, pode fazer os outros acreditarem no que você está falando, mas você próprio não deve acreditar. Do mesmo modo, poderia dar o conselho para o pessoal da direita, como estou dando há 20 anos. Então, primeiro, você tem que criar uma geração de intelectuais altamente capacitados, capazes de fazer análise de conjuntura toda semana, sem nenhum propósito imediato. Você tem que mapear a situação e estar consciente dela. E mais ainda, você tem que se tornar capaz de apreender os movimentos em germe, para saber para onde a coisa está indo, para você poder traçar uma estratégia de modo a não ser pego de calça na mão dentro do fato consumado. Mas isso é a mesma coisa que falar com uma porta. E por que, que é assim? Por causa disso que diz o Zé Bonifácio. Nós realmente estamos lidando com um povo de gente fútil, tá certo? E gente, como toda pessoa fútil, muito insegura. É a mesma coisa dizer, gente que não tem Deus. O Deus dele é os olhos do vizinho. Tá entendendo? E que se interessa mais do que falar sobre o que falaram dele, do que sobre o que ele é. Quando as pessoas falam de mim, já falaram isso, aquilo, tudo de você. Você sabe o que eu faço? Eu penso assim, esse pessoal não sabe nada, eu sou muito pior do que eles estão falando. Deus sabe. São todos os meus pecados. Isso é bobagem que eu falando. Agora, se você não sabe disso, você fica realmente ofendido porque falaram tal ou qual coisa. Se sente indignado, e protesta veementemente. Então, tudo isso, evidentemente, é um teatrinho grotesco. Então, quando a pessoa inventa uma coisa ou outra a meu respeito, isso chega por na internet, eu só respondo quando eu acho, eu vejo que isso é uma oportunidade para ensinar outras coisas para outras pessoas. Por exemplo, eu pego aí o Júlio Lemas, ou o seu Rodrigo Constantino. Então, vocês, quando eu estou falando deles, eu começo falando deles, termino falando de Shakespeare, de Platão, etc. Vocês não perceberam que é assim? Ou seja, estou tomando o camarada como pretexto. Ele é um gatilho para eu falar de outras coisas. Só aí, senão... Se eu for responder só porque o cara falou que eu sou isso, que eu sou aquilo, fala, quer saber? Sou mesmo. E daí? Eu sou um filho disso? Tá bem. Não tem problema. Que me interessa isso? Eu, há 30 anos atrás, eu já adotei como lema o lema do Dom Quixote. E eu sei quem sou. Não era muito verdade quando eu inventei, mas hoje até começou a quase ficar verdade. Quase sei quem eu sou. Então, não é o seu fulaninho ou dona fulaninha que vai me informar quem eu sou. Em 100% dos casos, os palpites são errados. Me acusa de uma coisa quando eu fiz outra completamente diferente. Mas se eu contar para você o que eu fiz, acho que você não falaria mais comigo. Agora, conhece alguém que não é assim? Tirando os santos, são todos assim. Então não se impressionem com essas coisas. Não se ofendam com o quê? Falando de vocês, mas quando alguém te xingar de alguma coisa, se coloca dentro de Deus e fala, será que eu não sou muito pior do que isso aí que o cara está falando? Às vezes não por isso, às vezes é por outra coisa, completamente diferente. Então, há muitos anos eu já desisti de ser compreendido como pessoa. Mas tem algumas palavras, algumas coisas, algumas dicas que eu dei, eu gostaria que fossem compreendidas. Porque é para vocês mesmo. É para o seu bem. Não para o meu. Então, bom, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá. Bom, como sempre, tem várias perguntas muito interessantes. Alguns que não tem nada a ver com a aula de hoje, mas vale a pena responder. Marra Signorelli pergunta: estou tentando montar a bibliografia que me oriente no estudo da astrologia, não enquanto a possível ciência, mas o simbolismo astrológico. Procurando algum livro que pudesse me dar orientação geral sobre o assunto, encontrei um chamado Simbolismo Astrológico de Oswald Wirth. Ele é bom? Também sei que o senhor tem um livro sobre o assunto, mas creio que esteja esgotado. Não, eu não tenho nada sobre simbolismo astrológico. Eu posso ter observações que eu fiz aqui e ali. Mas, alguns dos melhores livros sobre o assunto, talvez o melhor, seja esse Marcel Senard, Senard, S-E-N-A-R-D, Marcel, com dois L, Senard, Le Zodiac, da edição tradicional. Um livro bastante erudito e me parece, até certo ponto, isento e confiável. Um astrólogo americano chamado Dane Rudier escreveu muitas coisas interessantes sobre simbolismo astrológico. E também tem um outro livro cujo autor, um alemão, que eu estou tentando lembrar agora, não estou conseguindo. Se por acaso você lê alemão, você procure, ou tem alguém que possa ler para você, você procure os livros de um autor chamado Fankhauser, F-A-N-K-H-A-U-S-E-R, Alfred Fankhauser. É um clássico da astrologia. E existe também um ocultista americano, um eruditíssimo. Assim, você tem que lidar com cuidado, de qualquer modo, porque, né, o cara puxa a brasa para a sardinha maçônica, essa coisa toda. Manly Palmer Hall, H-A-L-L. Tem um livrão dele, que é uma espécie de dicionário, que chama-se The Secret Teachings of All Ages. É um livrão desse tamanho, é uma riqueza de símbolos astrológicos incrível. E, evidentemente, o livro do René Guénon, Symbole de la Science Sacrée, Símbolos da Ciência Sagrada. Né? Você encontra também muita coisa no livro do Louis Charbonneau Lasset, Le Bestiaire du Christ. Charbonneau, C-H-A-R-B-O-N-N-E-A-U, tracinho Lasset, L-A-S-S-A-Y. Louis Charbonneau Lasset era um arquiteto e ocultista que percorreu as igrejas da França desenhando, copiando e explicando muito eruditamente todos os símbolos animais do Cristo e depois todos os símbolos florais, né? Animais e plantas que representam o Cristo, sob qual aspecto. Mas não, ele dá a história do simbolismo pré-cristão da coisa, né? Também. E ali você encontra vários animais, então vai aparecer o zodíaco necessariamente. Então, a bibliografia sobre isso é muito rica, tá certo? O difícil é você. Quem? Não, tudo baseado no Charbonneau Lasset. Estão sugerindo outro livro aqui, mas é a fonte dele, o Charbonneau Lasset mesmo. O grande astrólogo francês, André Barbour, escreveu muita coisa interessante sobre isso. B-A-R-B-A-U-L-T. Né? Mas note bem, eu vi que você foi. É bom que você tenha distinguido aqui o que é simbolismo astrológico. Existem vários aspectos na coisa. Existe, em primeiro lugar, a possibilidade de um fenômeno astrológico, né? Existe alguma relação entre os ciclos planetários e os acontecimentos terrestres. Isso em si mesmo nada tem a ver com a astrologia. Quer dizer, o fenômeno objetivo, se ele existe ou não, é outra coisa. Hoje em dia está assim, é evidente que ele existe. Essa é a primeira coisa. Mas nós não o conhecemos em detalhe, não temos instrumentos descritivos. Tá certo? E o único sinal, a única pretensão de instrumento descritivo é a chamada astrologia. Mas astrologia é uma palavra polissêmica que quer dizer muitas coisas diferentes conforme épocas, lugares, civilizações, etc. etc. O astrólogo, evidentemente, o que define um astrólogo é a pretensão que ele tem de que ele conhece essa correspondência, não só a existência dela, mas que ele conhece todas as etapas e as diferenciações das várias influências, quase que minuto a minuto, tá certo? Pretensão que, digo eu, é impossível, tá certo? Mesmo que você tivesse tido, vamos dizer, observações sistemáticas e centralizadas ao longo de milênios, tá certo? Ainda estaria muito longe de cobrir todas as possibilidades combinatórias que os astrólogos acreditam conhecer, eles não conhecem, mas algumas eles conhecem. Então, o sujeito pega o mapa astrológico, tem duas coisas que ele sabe, com base nessas duas ele fala 215. Tá certo? O terceiro problema é o do estatuto epistemológico dessas duas coisas. Primeiro, do fenômeno. Quais seriam os métodos admissíveis para estudá-lo? Como chegar lá? Quer dizer, como constituir uma ciência deste fenômeno? Segundo lugar, o estatuto epistemológico da própria tradição astrológica, o que é um problema, é um bicho de sete cabeças pela imensidão da bibliografia existente. Talvez astrologia e alquimia talvez sejam os assuntos que têm mais bibliografia no mundo. Então, qualquer generalização a respeito é sempre errada. E terceiro, você tem o problema do simbolismo astrológico, que é bastante universal e bastante uniforme, mas que tem também a sua história e suas variações e que é um problema separado. Curiosamente, você vê, os enganos que correm a respeito são tão monstruosos, tanto da parte dos astrólogos quanto dos críticos da astrologia, mas são tão imensamente monstruosos. Quer dizer, olha, eu acho que este assunto foi a primeira e mais profunda decepção que eu tive com a moderna intelectualidade acadêmica, porque é só besteira que sai para todo quanto lado. Existe um famoso estudo, considerado um dos melhores que existe, sobre para tirar a limpo a questão de se Isaac Newton era um astrólogo ou não. Então, a conclusão do sujeito. É claro que Newton usa o simbolismo astrológico nos seus estudos de alquimia, mas não há o menor sinal de que ele acreditasse em astrologia judiciária. Quer dizer, astrologia judiciária é você ler o horóscopo do negro e descrever o destino dele. Bom, mas acontece o seguinte, acontece que a astrologia judiciária é apenas uma aplicação prática dos princípios astrológicos. E aplicação remotíssima. Agora, os princípios astrológicos são os mesmos princípios que fundamentam a alquimia. Por exemplo, a correlação entre planetas e metais. Isto é fundamental na astrologia mundial e é fundamental na alquimia. Portanto, se Newton usava o simbolismo astrológico com relação aos planetas e metais, então ele estava seguindo, evidentemente, uma lei astrológica, tá certo? E por que ele deveria ter algum interesse na astrologia judiciária, que é uma aplicação menor e remota? Tá certo? Então, Isaac Newton era astrólogo? Sim, no sentido essencial do termo. Não no sentido de ler horóscopos. Mas ler horóscopo não é o essencial da astrologia. O essencial da astrologia é a sua teoria. E dessa teoria faz parte, evidentemente, a ligação de planetas e metais, sobre as quais existem alguns estudos interessantíssimos. Por exemplo, o fundador da antroposofia, Rudolf Steiner, ele concebeu uma série de experimentos que depois foram levados adiante por uma discípula dele chamada Madame Colisco, e depois repetidos, muito mais tarde, por um camarada chamado Nicholas Kollerstrom, que era o seguinte, ele disse, olha, se existe realmente a correlação entre planetas e metais, então as reações dos metais devem ser diferentes conforme as posições planetárias. Então ela pegava dois metais em estado coloidal, gelatinoso, misturava e botava num papel de filtro para ver o tempo de reação. E então pegava os metais respectivos de dois planetas, por exemplo, a prata, que é referente à Lua, e ferro, que é referente a Marte, e via o tempo de reação ia fazendo assim, uma reação a cada 2 minutos, por exemplo, e via se isso era alterado pelos trânsitos de Lua e Marte. E era brutalmente alterado. E alterado de uma maneira sistêmica, repetitiva. Então, isso quer dizer que a correspondência de planetas e metais parece ser um fato da natureza física. Tá certo? E é evidente que dentro do corpo da doutrina astrológica, isso é muito mais importante do que qualquer aplicação que você vai fazer para ler o horóscopo de Napoleão Bonaparte, do seu Zé Mané. Então, quer dizer, a confusão entre o que seria uma doutrina astrológica e o que seria a técnica astrológica de consultório, por assim dizer, é uma coisa que está disseminada na cabeça dos estudiosos a respeito. Então o cara diz, não, Isaac Newton não era de maneira alguma, não acreditava em astrologia de maneira alguma, ele só usava o negócio dos planetas e metais. Falou, mas isso é essencial da astrologia. Né? Então, as aplicações, o campo das aplicações é imenso, variado e de um valor imprevisível. Nunca foi testado isso, nem é possível testar. Né? Então, você está entrando, Mara, você está entrando aí num estudo que é um bicho de sete cabeças. Né? Vamos ver outra pergunta aqui. Leonildo Trombella Jr. pergunta, de que trata o ensaio On Hegel, A Study in Sorcery, do Eric Voegelin? Nós traduzimos esse negócio, não traduzimos para uma aula? Isso não está no site do seminário? Não sei. O Silvio está online? Eu acho que nós traduzimos, e talvez esteja aí. Se não tiver, vamos colocar. Eu fiz uma tradução inteira disso aí, para várias aulas que eu dei. Se você procurar, aí você vai encontrar três ou quatro aulas em que eu comentei esse texto. Mas o que Voegelin explica ali é que o que Hegel monta no livro chamado A Fenomenologia do Espírito não é bem uma filosofia, tá certo? Mas era uma espécie de operação de transmutação na qual ele próprio, Hegel, no fim das contas, era colocado na posição de Deus. Ele não diz isso, ele não acredita nisso, mas esse acaba sendo o resultado final. Então, vamos dizer, é por isso que ele diz que tem um efeito de uma operação de feitiçaria. Quer dizer, fica enfeitiçado por aquilo e você acaba acreditando que, como você está entendendo mesmo o movimento do espírito na história, você está identificado com ele. Então, uma espécie de iniciação gnóstica em que você se identifica com o espírito divino. Né? Então, não podemos dizer, talvez a expressão feitiçaria seja exagerada e brutal, mas que é um livro de tipo iniciático ou gnóstico, sem sombra de dúvida, é. Então, nesse sentido, não é bem uma filosofia. Existe uma passagem de nível, uma espécie de transmutação do ponto de vista. Né? O seu olhar vai como que se identificando com a visão do universo inteiro. E você, no fim, se você não acha que você é Deus, você acha que está bem próximo. Mas é o tal negócio. É uma transmutação puramente mental, intelectual, pensada, não real. Quer dizer, o processo de divinização, pelo qual, por exemplo, São Paulo Apóstolo diz, não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim, não é uma coisa que só que ele pensou. É a ação real do Cristo que está passando por ele. No sentido, por exemplo, de que quando o Padre Pio operava seus milagres, não era ele que estava fazendo o milagre, era Cristo pessoalmente que estava ali. Então, o padre tinha sido, de certo modo, absorvido na pessoa do Cristo sem perder nada da sua individualidade. Não é isso? Mas então, esse é um processo de transmutação real. E, no caso do Hegel, como das iniciações gnósticas, em particular, a transmutação meramente mental que eles acreditam piamente que é real. E não é só Hegel que acredita. Eu conheci os grandes gnósticos aí da modernidade, Schuon e outros. Aquele negócio que o Aristóteles diz que a alma é de certo modo a alma é tudo que ela conhece. Eu digo, bom, de certo modo, quer dizer, segundo um quid, não materialmente, não substancialmente. Quer dizer, você pode ter a visão intelectual, a visão intuitiva, quase divina, e continuar sendo o mesmo idiota, o mesmo canalha que você era antes. Por quê? Porque aquilo foi só uma sacação que você teve. Aquilo não se torna permanente em você, não se incorpora na sua personalidade, tá certo? E sobretudo, não torna você um braço de Deus, um agente de Deus. Pergunta se a distinção entre a conversão e a iniciação. Não, a conversão também não dá esse nada. Só, vamos dizer, a santificação produz essa. Né? Paulo, vamos dizer, ele é incorporado a Jesus, de certo modo, pelo processo da santificação. Não é isso? O que supõe, né? Supõe que o indivíduo se tenha se tornado tão desgostoso com este mundo, tão, que a única coisa que ele suporta é aquilo que vem diretamente de Deus, é o serviço que ele presta a Deus, ele faz isso 24 horas por dia, e não de vez em quando, como nós fazemos. Né? Nós suportamos muita coisa do mundo e gostamos, e às vezes não percebemos quanta coisa é má. Mas o mal está em toda parte e a gente não percebe porque está imerso nele. Na medida que você vai percebendo, você vai, tem que sair fora. E daí é o processo de santificação. Santo é o separado. Ele foi separado. Não é isto? Então, e isto sim é uma coisa substantiva. Né? Mas o pessoal agnóstico acredita na transmutação por meio do puro conhecimento. Eu digo, mas falta muito, é? Quer dizer, para você saber uma. Saber é uma coisa, e você ser é outra, completamente diferente. E eles acham que o próprio saber transmuta. Falo, não dá para fazer isso. Agora, o que não quer dizer. Agora, isso não quer dizer que o conhecimento não tenha por si alguma força santificante. Ele tem, sobretudo se for conhecimento inspirado pelo Espírito Santo. Mas ele sozinho, ele não vai fazer isso. Porque note bem, essa transmutação, gente, ela não é mental, ela é física. Hã? Aí é que está a grande. É o mata-burro, é o pons asinorum da discussão esotérica. É um ponto que as pessoas têm medo de atravessar. Eu falo, bom, existem as várias doutrinas, né? Vários ensinamentos espirituais, né? Você tem a doutrina hindu, você tem você quer, tudo isso é muito bonito, mas o essencial é a ação divina no mundo físico. Né? Porque se Deus não age no mundo físico, tá certo? Então ele não é Deus, ele é uma ideia que nós temos. Por que esse desprezo pelo mundo físico? Se o próprio Deus prometeu que ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. É? Quer dizer, onde que. E vai nos dar um novo corpo. É? Então, quer dizer, Deus não quer que a gente seja puro espírito, pairando nas nuvens. Não é isso. É? Então, ter grandes ideias ou ter um conhecimento universal, é bom, muita gente tem. Agora, né, por exemplo. As pessoas diziam assim, por exemplo, um poema de John Keats vale muito mais do que um gato. Eu digo, bom, então peça para John Keats fazer um gato. John Keats escreveu vários poemas de John Keats, outros escreveram poemas até melhores, mas nenhum fez um gato. Já poderia fazer um gato em laboratório? Eu falei, não, você não vai fazer um gato. Você vai usar elementos de gato que você já tirou da natureza e você vai apenas completar o processo. Mas, então, eu quero ver você inventar um gato desde a origem, desde do germe remotíssimo, tá certo? Então, eu acho que qualquer gato, nesse sentido, vale muito mais que qualquer poema de John Keats ou de qualquer coisa que eu possa dizer, porque aquilo foi Deus que fez. Quer dizer, a existência da matéria é a coisa fundamental. Deus criou o mundo. Entendeu? Agora, eu digo, e a coisa espiritual? Fala, bom, você pode se elevar muito espiritualmente, mas Deus estará aí no seu corpo, agindo através de você? Se não tem isso, meu filho, não tem nada. Então não é a questão de você acreditar numa religião, acreditar na outra, de jeito nenhum. Você, esse tipo de estudo, que pega as várias doutrinas religiosas, ele nivela tudo. Porque encara só do ponto de vista doutrinal. Você está entendendo? Agora, você não pode esquecer, porque o cristianismo não aparece como doutrina. A doutrina cristã foi inventada por teólogos ao longo dos tempos, está sendo inventada ainda e está sendo escrita. Agora, toda essa doutrina do mundo, se somada, não faz a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e a ação que ele teve neste mundo e que tem ainda. Então, o teste da coisa é o mundo físico, como já expliquei milhares de vezes naquele trecho do Evangelho de São Mateus, em que perguntam para Jesus se ele é o Messias ou se deve esperar outro, ele diz: contem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos estão vendo, o paralítico está andando, vai ter coisa do mundo físico. É um teste científico, por assim dizer. Então eu já não quero mais saber de doutrina. Entendeu? Ou ter a ação de Deus ou não tem nada. Vamos lá. Eu acho que já foi muita coisa hoje, né? Está tarde, né? Então, desculpa, eu vou deixar as outras perguntas para a semana que vem, mas tem aqui uma pergunta muito boa do Bruno Braga. A pergunta é comprida, mas eu prometo que eu vou ler e tentar dar uma resposta sintética na semana que vem. Deixa eu ver se tem mais alguma curtinha aqui para... Aqui, Geraldo Magera de Oliveira Júnior. Gostaria de saber se existe alguma maneira para deixar de ser brasileiro. Ele, bom, uma boa maneira é você ser português. Porque a civilização brasileira, em termos de, vamos dizer, de valores universais, ela é praticamente nula. Não é isso? Não tem história, não tem raiz. E a história brasileira consiste em cada geração esquecer tudo que a anterior fez. Então as pessoas ficam soltas no espaço como átomos, então elas não podem encarnar verdadeiros valores. Valores e símbolos se encarnam em nós através da história, do tempo que passa e, vamos dizer, da vivência, revivescência consciente, tá certo? De símbolos historicamente consagrados que incorporam valores. Quando você fala, por exemplo, a imitação de Cristo, né? Eu digo, uai, o que seria a imitação de Cristo se não tivesse, né, documentos, monumentos, histórias que foram sendo acumuladas ao longo de muito tempo, né? Então você precisa da mediação histórica para isso. E não tem, então não tem nada. Vai ser um Cristo imaginário que você inventou na sua cabeça. Tá, né? Então, para você incorporar efetivamente valores humanos, é preciso que eles tenham chegado para você através da documentação histórica e da educação. E aquilo vai sendo passado, então, de geração em geração. Passado de muitas maneiras, passado através de livros, passado através de personalidades que você conhece, pessoas que você conhece, que encarnam aquilo. São, vamos dizer, as personalidades admiráveis que você conhece e que, de algum modo, encarnam aquilo. Personalidades de sábios, de heróis, de santos, etc, etc. Se não tem isto, então, meu filho, os seus modelos são tirados do programa do Faustão, da Folha de São Paulo, da USP, e é tudo muito pequeno e muito, muito mesquinho demais. Você vê, a nossa própria literatura, ela praticamente só tem mesquinharia. Né? O ex-ministro da Cultura, Jerônimo Moscardo, dizia que temas da literatura brasileira são os seguintes: ah, ele usou a minha cueca, né? Então esses são os problemas, bagatelas de que fala, né? Então, a primeira maneira de você se livrar disso é você confessar isso, dizer, olha, aqui eu sou um cara que só vivo na mesquinharia, no insignificante, eu não conheço nada de grandioso, tá certo? E quando eu vejo, eu acho esquisito e fujo e não acredito que existe. O brasileiro não acredita que existe virtude, não acredita que existe pessoas boas, nem isso ele acredita. Pessoa boa, parece que dá um exemplo de pessoa boa, daí ele diz, ah, o Betinho. Eu digo, hã? Não é isso? Então, eu ainda conheci algumas pessoas boas. Eu conheci o Dr. Miller, conheci o padre Miguel Pedroso, conheci o padre Caetano de Vasconcelos, são pessoas de outras épocas. Você via que elas incorporavam algum valor, que não vinha da cultura brasileira, né? Vinha da formação religiosa que tiveram, e no caso do Miller, da cultura suíça que ele tinha absorvida e da influência que teve do influência pessoal do Zondi, que era de uma grandeza extraordinária. Então, muitas coisas você tem que incorporar através de imaginação. E quando você viajar pelo mundo, se tiver a oportunidade, procura as coisas mais antigas e procura ver há quanto tempo elas estão lá. Por exemplo, quando viajei pela França e vi um aqueduto construído por Júlio César, um aqueduto em quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros, que levava água para uma cidade. Eu digo, você vê aquela obra de engenharia feita 2000 anos atrás. Eu digo, os caras não conseguiram construir um negócio desse hoje. É? E quando você vê aquelas catedrais antigas que foram construídas com o sacrifício de muitas gerações, né, você vê aqueles negócios imensos, fala, como os caras levantavam a pedra até lá, quanta gente deve ter morrido, dado a sua vida, é? Dado assim, com prazer, como sacrifício para o Cristo, entendeu? Para construir isso aí. Então, bom, também no Brasil muita gente morreu, por exemplo, para fazer a ponte Rio-Niterói, mas não foi por o mesmo motivo. Né? Então não incorpora o valor humano, né? Muito menos um valor divino. Então o mundo está cheio de coisas grandiosas, maravilhosas, onde tem o sinal de Deus, sinal da eternidade marcado na história, pô. Aproxime-se disso, absorva isso, tá entendendo? Não vai só pelo gosto, ah, eu gosto disso, eu gosto de ouvir Bach, para com esse negócio. Se você vai só pelo que você gosta, você vai gostar sempre da mesma coisa e vai entrar no repetitivo. Não se trata do gostar, né? Trata de absorver e compreender. Tá certo? Leia as vidas dos santos. Mas não vem com um negócio de carolice para cima de mim, você está entendendo? Porque as pessoas, elas lêem um pouco disso, elas já começam a falar em linguagem evangélica, tá certo? Ou então abre a boca, parece que São Tomás de Aquino está falando. Isso é tudo, vamos dizer, é imitação grosseira. Você tem que imitar o fundo. Né? Então, faça o seguinte teste. Experimente ser bom. Né? Ser muito bom. Generoso, perdoar sempre as pessoas. Sempre, sempre, sempre, por dentro e por fora. Né? Já tentou isso alguma vez? Ou faça outro experimento mental. Diga assim, de agora para diante, tudo que me acontecer é culpa minha. Não vou culpar mais ninguém. Isso não é bem verdade, mas é uma disciplina. Não é isso? Quando você se irritar por pequena coisa, engula, fique quieto e faz de conta que não aconteceu, porque não tem coisa mais deprimente e mais prejudicial do que você se irritar por pequenas coisas. Por exemplo, com crianças. A criança, sei lá, derruba um prato. Então você fica louco da vida. Eu digo, por quê? É um pecado derrubar o prato? É? A criança cagou na fralda na hora que você estava pensando nessa coisa. Eu digo, é pecado? Ela fez alguma coisa moralmente errada? Eu digo, mesmo que fosse moralmente errado, não é para você condenar. É? Então pensa assim, ah, aquilo me incomodou. Eu falo, mas é pecado incomodar você? Quem é você? É? Então, assim, olha, não é pecado incomodar o Olavo, não é pecado encher o saco do Olavo. Né? Então, por que eu vou ficar bravo com essas coisas? Pensa assim, da hora em dentro, eu só ficarei bravo com aquilo que ofender o nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, ou Espírito Santo. Né? Se ofender só a mim, menefrega. Né? Experimenta isso. Daí você vai ver, mesmo que você esteja no Brasil, sem ocasião de sair daí, você já vai se elevar acima da sociedade. Claro que você vai sofrer, as pessoas não vão te entender, mas e daí? Qual é o problema de não te entenderem? Quem jamais foi compreendido neste mundo? É? Então, assim, acredite que existe a verdadeira bondade, que existe a santidade, que existe o heroísmo. Acredite nessas coisas, porque elas existem mesmo. Agora, na sociedade brasileira, elas não fazem parte. É? A mesquinharia é obrigatória. É disso que você tem que livrar, não é tanto do país. Né? Mas não adianta, o brasileiro sai do país e ele vai estar lá observando a Catedral de Chartres como ele observaria um supermercado. Não é isso? Esses ministros, alto funcionário brasileiro, eles vêm aqui só para comprar bugiganga. Dona Dilma, o que você acha que ela vem fazer aqui? É? O pessoal entra aqui e sai daqui. Eu digo, ah, bom, deixa eu ler os livros de Thomas Jefferson, ler os discursos de Lincoln, né? Ler o que George Washington ensinou, aprender sobre a Guerra Civil. Afinal de contas, existe uma experiência histórica, né? Aqui, e muito rica. Não, o pessoal não quer saber de nada, pô. Eles querem ir comprar bugiganga em Miami. Né? E ainda sai julgando o país. É uma coisa incrível. Olha, isso aí eu aprendi há muito tempo que a gente não deve ser assim. Você deve ser um bom viajante. Quando você chega num país, você deve tentar ver tudo com amor. E com respeito. E não você já ficar criticando o país. Afinal de contas, você acabou de chegar, porra. Né? Então, os países que eu visitei, eu tenho muito amor por eles. Até pelo México. O México foi o que eu menos gostei. Né? O México teve muita coisa ruim lá, muita bucharia, etc, etc. Eu digo, mas, pô, mas eu raramente vi um povo tão alegre quanto o mexicano, porra. E a música popular tão maravilhosa quanto a mexicana, que dá de 10 a 0 na brasileira. Né? Na Colômbia, na Romênia. Eu vi modos diferentes de ser que trazem em si uma virtude, uma riqueza. Tá certo? E aqui na América, então, nem se fala. O que eu vi de exemplo de bondade, de honradez aqui, mas pessoa comum, você tá entendendo? Uma coisa fundamental. O americano se preocupa sempre assim, qual é a coisa certa que eu devo fazer? O brasileiro nunca faz essa pergunta. Ele parte do princípio de que ele é o certo, ele é a encarnação do bem e o que for contra ele está errado. Então nunca aprende nada, porra. Hã? Então, por exemplo, coloque este problema perante uma decisão, não pergunte o que é mais vantajoso fazer, o que vai me dar mais dinheiro, né? O que vai melhorar a minha... Não, pergunte qual é a coisa certa para eu fazer, ou dito de outro modo, como eles colocam aqui, o que Jesus faria. Não existe outro meio de você incorporar, né? O bem. O bem só tem uma fonte. E para incorporar essa fonte, você precisa da ajuda de muita gente, às vezes de uma sociedade inteira. E se não tem a sociedade está ruim, então, meu filho, tem a história, tem os documentos históricos, e tem um negócio chamado avião, que você toma e você vai parar em outro lugar. É? Tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado.